de ser bonito. E eu tenho certeza que será bonito. Finito há de ser. Sim, o programa de hoje traz um conjunto vocal brasileiro da primeiríssima qualidade. Há de ser pecado, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar aqui pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Melodia FM, que pode também ser acessada online, www.radios.com.br/Melodia FM. Para que nenhum paparazzi ouse quebrar. E também vocês podem ter acesso aos programas nossos passados pelo site www.acasadapedra.com.br, onde também encontrarão muitas alternativas, muitas possibilidades de sensibilização, mas um link específico para os ouvintes do nosso programa, piscando, aguardando a sua visita, com material extra sobre os programas e também a possibilidade de entrar em contato conosco, o que será muito, muito apreciado. Aguardo o seu contato. E eu Renato. Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, com vocês. Há de ser promessa, há de ser ternura. E quando eu aqui não estiver, devido a programações especiais da nossa rádio, no nosso horário, já que o nosso horário é noturno e às vezes a nossa rádio tem uma programação para esse período, como as jornadas esportivas e algumas reportagens oficiais, por ser uma rádio educativa da municipalidade, então você tem ainda a opção de ouvir o nosso programa posteriormente nesse site que eu já dei, www.acasadapedra.com.br. O programa sempre será gravado e disponibilizado para vocês. Mas continuamos com a nossa viagem especial pelos grupos vocais brasileiros. E hoje trazendo outro grupo importantíssimo, responsável por um pedaço da história da música brasileira, principalmente no que se refere à bossa nova, os cariocas. Vocalização muito específica e que os identifica, acho isso muito importante no artista e acho que é muito importante em todos nós termos a nossa identidade, termos a nossa forma de nos expressar, de ser, e isso os cariocas têm, assim como a maioria dos programas nossos vai apresentar grupos muito característicos, alguns novos, mas com essa visão de uma interpretação que os marca e por isso que eles foram escolhidos. O trabalho dos cariocas não totalmente ficou voltado à bossa nova, mas no mais das vezes sim. E embora eles tenham, porque continuam até hoje em atividade, eles tenham se aberto a outras possibilidades tão ricas e variadas que a música brasileira oferece. E, como eu disse, a vocalização deles é muito, muito respeitada devido à sua grande qualidade. Também tivemos essa questão de gravações antigas e nem sempre de tanta qualidade, e nós tentamos resgatar e deixamos vocês com essa viagem deliciosa por um pedaço vivo da música brasileira e voltamos ao final. Até mais. Preciso estar luz. diante dessa nudez é conviver com o que se vê. Pra reconquistar o amor, é preciso estar louco. Negar o prazer ao corpo, trançado da viuvez, acostumar com a falta de ar, pra reconquistar um amor. Conquistar um amor é coisa séria, é coisa pra quem sonha, pois já se perdeu um pouco do encanto, do mistério, da vergonha. Pra reconquistar faz tudo. sonho que não conhece. Quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas filas favelas, da força da grana que é e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de tão muitos espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Uma América de África, utópica, do mundo do samba, mais possível novo que eu vi. E os novos baianos passeiam na tua garoa, e os cariocas te podem curtir uma boa. Só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São da tua boca, minha rosa louca vem me dar. banhado de sol da imensa pedra. Oh, Marimara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará me benzer. Vai na água, sai um pouquinho desse seu lento ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Caminho vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará me benzer. Vai na água, sai um pouquinho desse seu lento ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiro do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Cacique perdeu, mas no do que eu vi, Jari não é Deus, mas acham que sim levou o amor. Plantei um pé de flor, deu vale, vara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará me benzer. Mas na água sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Pinheiro do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, Pitombeira da Pomporema, Ema gemeu, tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu Deus, mas achou que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de flor, deu capim. Yeah. que só quer, só quer e só quer sua boca morar. Encostada no muro, sonhando no escuro, à luz do luar. Bebel, essa coisa mais louca, esse beijo na boca que eu vou te dar. Você vai sonhar, vai se apaixonar, você vai chorar. Não chora, Bel, não chora, Bebel, não chora, não chora. Cabelo molhado, escorrido, lavado, nessas ondas de um mar de sul. Bebel que se volta de lado e me encara com olhos de inesperado azul. Você vai sonhar, vai se apaixonar, você vai chorar. Não chora, José, não chora, Zé, não chora, não chora, não chora. Thank you.

Falo, espero que vocês tenham gostado, mas eu volto também a dizer, né, que eu acredito que só quem não gosta mesmo de música brasileira e quem não gosta de música vocal ou de conjunto vocal, porque no mais um conjunto irrepreensível, um trabalho maravilhoso, e eu gosto muito de música vocal. E fico fascinado com essas vozes que se misturam e que se recriam nos mais diversos tons e falando as coisas que tocam a alma, falando não só com palavras, mas pelos sons, os sons que vêm carregados do sentimento que eles passam e que nos envolve e que tocam esse nosso sentir e os extravasam em outras alternativas, e esse é o jogo de nós em relação à existência, que é toda uma manifestação estética, sensível, tudo à nossa volta. E cantar é uma terapia, cantoterapia, como eu digo, porque faz um bem. Não importa o seu estado de espírito, se você tenta fazer isso, não, se você canta bem ou não, não interessa. É um canto de expressão, é um canto de liberação. Cantar o seu sentir do momento. Se você está triste, pense na música que, de certa forma, o atenda. Ou alegre ou não. Pode ser uma música que o ajude a liberar esse sentir, e faz um bem imenso. Me lembro da Elis Regina dizendo sempre: faz bem para a pele, faz bem para a pele, para o cabelo, para a alma, para o corpo. Então, o canto tem uma força muito grande, porque além de ser música e ficar carregado de um sentimento muito profundo, é a expressão mais viva de um ser como todos nós humanos. Bom, eu deixo vocês agora, mas sempre dizendo, voltamos no nosso próximo programa e continuando com essa viagem deliciosa pelos caminhos dos grupos vocais brasileiros.